As nucleares alteram-no. Em geral, elas envolvem trocas muito maiores de energia do que as reações químicas, razão pela qual as armas nucleares são tão mais devastadoras, peso por peso, do que os explosivos convencionais, isto é, químicos. A tentativa dos alquimistas de transformar um elemento metálico em outro falhava só porque eles procuravam fazê-lo por meios químicos em vez de nucleares. Cada elemento tem um número característico de prótons em seu núcleo atômico e o mesmo número de elétrons orbitando o núcleo. 1 para o hidrogênio, 2 para o hélio, 6 para o carbono, 11 para o sódio, 26 para o ferro, 82 para o chumbo e 92 para o urânio. É esse número, chamado número atômico, que, atuando por via dos elétrons, determina em grande medida o comportamento químico do elemento. Os nêutrons pouco influenciam as propriedades químicas de um elemento, mas afetam sua massa e suas reações nucleares. Em geral, um núcleo tem aproximadamente tantos nêutrons quanto prótons, ou um pouco mais. Ao contrário da contagem dos prótons, fixa para um dado elemento, a contagem de nêutrons varia. O carbono normal tem 6 prótons e 6 nêutrons, resultando em um número de massa 12, pois a massa dos elétrons é ínfima e um nêutron pesa aproximadamente o mesmo que um próton. Por isso, ele é chamado de carbono 12. O carbono 13 possui um nêutron adicional e o carbono 14, 2 nêutrons a mais, mas todos eles têm 6 prótons. Essas versões diferentes de um elemento são chamadas de isótopos. A razão de os três isótopos terem todos o mesmo nome, carbono, é possuírem o mesmo número atômico 6 e, portanto, todos possuem as mesmas propriedades químicas. Se as reações nucleares houvessem sido descobertas antes das reações químicas, talvez os isótopos tivessem recebido nomes diferentes. Em alguns casos, os isótopos diferenciam-se o bastante para merecer nomes distintos. O hidrogênio normal não tem nêutron. O hidrogênio 2, um próton e um nêutron, é chamado de deutério. O hidrogênio 3, um próton e dois nêutrons, chama-se trítio. Todos se comportam quimicamente como hidrogênio. Por exemplo, o deutério combina-se com oxigênio e produz a chamada água pesada, famosa por seu uso na fabricação de bombas de hidrogênio. Os isótopos, portanto, diferem apenas no número de nêutrons que possuem junto com o número fixo de prótons que caracterizam o elemento. Entre os isótopos de um elemento, alguns podem ter um núcleo instável, o que significa que tem uma tendência ocasional a mudar num instante imprevisível, embora com previsível probabilidade para um tipo diferente de núcleo. Outros isótopos são estáveis. Sua probabilidade de mudar é zero. Outra palavra para instável é radioativo. O chumbo tem 4 isótopos estáveis e 25 instáveis conhecidos. Todos os isótopos do urânio, um metal pesadíssimo, são instáveis. Todos são radioativos. A radioatividade é a chave para a datação absoluta de rochas e seus fósseis. Daí a necessidade dessa digressão para explicá-la. O que realmente ocorre quando um elemento instável, radioativo, muda para um elemento diferente? Isso pode acontecer de vários modos, mas os dois mais conhecidos chamam-se desintegração alfa e desintegração beta. Na primeira, o núcleo original perde uma partícula alfa, que é uma pelota composta por 2 prótons e 2 nêutrons juntos. O número de massa, portanto, reduz-se em 4 unidades, mas o número atômico diminui em apenas 2 unidades, correspondentes aos 2 prótons perdidos. Assim, o elemento muda, quimicamente falando, para qualquer que seja o elemento com 2 prótons a menos. O urânio-238, com 92 prótons e 146 nêutrons, desintegra-se para o tório-234, com 90 prótons e 144 nêutrons. A desintegração beta é diferente. Um nêutron do núcleo original transforma-se num próton e faz isso ejetando uma partícula beta, que é uma unidade de carga negativa ou um elétron. O número de massa do núcleo permanece igual, pois o número total de prótons mais nêutrons não muda e os elétrons são pequenos demais para ser considerados. Mas o número atômico aumenta em 1, porque agora existe um próton a mais do que antes. O sódio-24 transforma-se pela desintegração beta em magnésio-24. O número de massa permaneceu o mesmo, 24. O número atômico aumentou de 11, que é exclusivo do sódio, para 12, que é exclusivo do magnésio. Um terceiro tipo de transformação é a substituição de próton por nêutron. Um nêutron desgarrado atinge um núcleo e ali desaloja um próton, tomando seu lugar. Assim como na desintegração beta, não há alteração no número de massa. Mas nesse caso, o número atômico diminui em 1 devido à perda de um próton. Lembremos que o número atômico é simplesmente o número de prótons no núcleo. Um quarto modo de um elemento transformar-se em outro, com o mesmo efeito sobre o número atômico e o número de massa, é a captura de elétrons. Esse é um tipo de inversão da desintegração beta. Enquanto nessa, um nêutron transforma-se num próton e espere um elétron, a captura de elétrons transforma um próton em um nêutron, neutralizando sua carga. Assim, o número atômico diminui em 1, enquanto o número de massa permanece o mesmo. O potássio 40, número atômico 19, desintegra-se para argônio 40, número atômico 18, dessa maneira. E há vários outros modos como núcleos podem transformar-se radioativamente em outros núcleos. Um dos princípios fundamentais da mecânica quântica diz que é impossível predizer com exatidão quando um núcleo específico de um elemento instável se desintegrará. Mas podemos medir a probabilidade estatística disso acontecer. Essa probabilidade medida descobriu-se e é totalmente característica de um dado isótopo. A medida preferida é a meia-vida. Para medir a meia-vida de um isótopo radioativo, pega-se um pedaço da matéria e conta-se quanto tempo demora para exatamente metade dela desintegrar-se em alguma outra coisa. A meia-vida do estrôncio 90 é de 28 anos. Se tivermos 100 gramas de estrôncio 90, após 28 anos teremos apenas 50 gramas. O resto estará transformado em ítrio 90, que aliás se transformará por sua vez em zircônio 90. Isso significa que depois de outros 28 anos não teremos mais estrôncio? De jeito nenhum. Teremos 25 gramas. Depois de mais 28 anos, a quantidade de estrôncio terá sido reduzida à metade novamente para 12,5 gramas. Teoricamente, nunca chega a zero, mas apenas se aproxima com sucessivas reduções à metade. Essa é a razão porque temos de falar em meia-vida e não em vida de um isótopo radioativo. A meia-vida do carbono 15 é 2,4 segundos. Após 2,4 segundos, ficaremos com metade da nossa amostra original. Mais 2,4 segundos e teremos apenas um quarto daquela amostra. Outros 2,4 segundos e ficamos com um oitavo e assim por diante. A meia-vida do urânio-238 é quase 4,5 bilhões de anos. Essa é aproximadamente a idade do Sistema Solar. Portanto, de todo o urânio-238 que estava presente na Terra quando ela se formou, cerca de metade ainda existe. Um fato maravilhoso e utilíssimo da radioatividade é que as meias-vidas de diferentes elementos têm essa colossal variação de frações de segundos a bilhões de anos. Aproximamos-nos da razão de ser de toda essa digressão. O fato de cada isótopo radioativo ter uma determinada meia-vida oferece uma oportunidade para datarmos as rochas. Muitas rochas vulcânicas contêm isótopos radioativos, como o potássio 40, que se desintegra para o argônio 40 com uma meia-vida de 1,3 bilhão de anos. Eis potencialmente um relógio preciso. Mas de nada serve medir a quantidade de potássio 40 numa rocha. Não sabemos quanto havia de início. O que precisamos é da razão entre potássio 40 e argônio 40. Felizmente, quando o potássio 40 de uma rocha se desintegra, o argônio 40, um gás, permanece preso no cristal. Se existem quantidades iguais de potássio 40 e argônio 40 na substância do cristal, sabemos que metade do potássio 40 original se desintegrou. Portanto, passaram-se 1,3 bilhão de anos desde que o cristal se formou. Se há, digamos, 3 vezes mais argônio 40 do que potássio 40, apenas um quarto, metade da metade, do potássio 40 original permanece. Portanto, a idade do cristal é 2 meias-vidas ou 2,6 bilhões de anos. O momento da cristalização, que no caso das rochas vulcânicas é aquele em que a lava derretida se solidifica, é o momento em que o relógio foi zerado. Dali por diante, o isótopo pai desintegra-se constantemente e o isótopo filho permanece preso no cristal. Tudo o que temos a fazer é medir a razão entre as duas quantidades, consultar um livro de física para saber qual é a meia-vida do isótopo pai e calcular com facilidade a idade do cristal. Como já mencionei, os fósseis são geralmente encontrados em rochas sedimentares, enquanto cristais datáveis costumam estar em rochas vulcânicas. Por isso que os fósseis têm de ser datados indiretamente, examinando-se as rochas vulcânicas que permeiam seus estratos. Uma complicação é o fato de que, com frequência, o primeiro produto da desintegração é ele próprio outro isótopo instável. O argônio-40, o primeiro produto da desintegração do potássio-40, por acaso é estável. Mas quando o urânio-238 se desintegra, passa por uma cascata de nada menos que 14 estágios intermediários instáveis, incluindo 9 desintegrações alfa e 7 beta, antes de finalmente acomodar-se como isótopo estável chumbo-206. A meia-vida mais longa da cascata, 4,5 bilhões de anos, pertence à primeira transição do urânio-238 para tório-234. Um passo intermediário na cascata, do bismuto-214 para o tário-210, tem uma meia-vida de apenas 20 minutos e mesmo essa não é a mais rápida, isto é, a mais provável. As últimas transições levam um tempo ínfimo se comparadas à primeira. Por isso, a razão observada entre o urânio-238 e o finalmente estável chumbo-206 pode ser comparada a uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos para calcular a idade de uma dada rocha. O método do urânio-chumbo e o método do potássio-argônio, com suas meias-vidas medidas em bilhões de anos, são úteis para datar fósseis muito antigos, mas são demasiado rudimentares para a datação de rochas mais recentes. Para essas, precisamos de isótopos com meias-vidas mais curtas. Felizmente, dispomos de um conjunto de relógios com uma ampla seleção de meias-vidas isotópicas. Escolhemos a meia-vida que nos dê a melhor resolução para as rochas com que estamos trabalhando. Melhor ainda, os diferentes relógios podem ser usados para aferir uns aos outros. O mais rápido relógio radioativo comumente usado é o do carbono-14, o que nos leva de volta ao narrador deste conto, pois a madeira é um dos principais materiais submetidos à datação de carbono pelos arqueólogos. O carbono-14 desintegra-se em nitrogênio-14 com meia-vida de 5.730 anos. O relógio do carbono-14 é singular porque é usado para datar os próprios tecidos mortos e não as rochas vulcânicas que os envolvem. A datação do carbono-14 é tão importante para a história relativamente recente, muito mais jovem do que a maioria dos fósseis e abrangendo o período que normalmente é da alçada da arqueologia, que merece consideração especial. A maior parte do carbono do mundo consiste no isótopo estável carbono-12. Aproximadamente a trilionésima parte de todo o carbono do mundo consiste no isótopo instável carbono-14. Com meia-vida medida apenas em milhares de anos, todo o carbono-14 da Terra teria se desintegrado há muito tempo em nitrogênio-14 se não estivesse sendo renovado. Por sorte, alguns átomos de nitrogênio-14, o gás mais abundante na atmosfera, estão continuamente sendo transformados por bombardeio de raios cósmicos em carbono-14. A taxa de criação do carbono-14 é aproximadamente constante. A maior parte do carbono na atmosfera, seja carbono-14, seja o mais comum, carbono-12, está quimicamente combinado ao oxigênio na forma de dióxido de carbono. Esse gás é absorvido pelas plantas e os átomos de carbono são usados para construir os tecidos vegetais. Para as plantas, o carbono-14 e o carbono-12 parecem a mesma coisa. As plantas só estão interessadas na química e não nas propriedades nucleares dos átomos. As duas variedades de dióxido de carbono são absorvidas aproximadamente em proporção à sua disponibilidade. As plantas são comidas por animais que podem ser comidos por outros animais. Portanto, o carbono-14 dispersa-se numa proporção conhecida em relação ao carbono-12 por toda a cadeia alimentar durante um tempo que é breve se comparado à meia-vida do carbono-14. Os dois isótopos existem em todos os tecidos vivos aproximadamente na mesma proporção em que são encontrados na atmosfera, uma parte em um trilhão. Sem dúvida, eles se desintegram às vezes para átomos de nitrogênio-14. Mas essa taxa constante é compensada por sua contínua troca através dos elos da cadeia alimentar com o sempre renovado dióxido de carbono na atmosfera. Tudo isso muda no momento da morte. Um predador morto está fora da cadeia alimentar. Uma planta morta não absorve novos suprimentos de dióxido de carbono da atmosfera. Um herbívoro morto não come mais plantas vivas. O carbono-14 em um animal ou planta morto continua a desintegrar-se para nitrogênio-14, mas não é reabastecido com suprimentos novos da atmosfera. Com isso, a razão entre o carbono-14 e o carbono-12 nos tecidos mortos passa a diminuir. e essa redução ocorre com uma meia-vida de 5.730 anos. A consequência disso é que podemos determinar quando um animal ou planta morreu medindo a razão entre o carbono 14 e o carbono 12. Desse modo, comprovou-se que o sudário de Turim não pode ter pertencido a Jesus, sua data é medieval. A datação do carbono 14 é uma prodigiosa ferramenta para datar as relíquias da história relativamente recente. Não serve para datações mais antigas, porque quase todo o carbono 14 já terá se desintegrado para nitrogênio 14 e o resíduo será pequeno demais para uma mensuração acurada. Existem mais métodos de datação absoluta e outros vêm sendo inventados continuamente. A beleza de ter tantos métodos está, em parte, no fato de que juntos eles abrangem um enorme conjunto de escalas temporais. E também tem a vantagem de poderem ser usados para aferir uns aos outros. É extremamente difícil contestar datações corroboradas por diferentes métodos.